Comandador, boa noite, Alguno 076, Sente da Whisky. Identifique, desça para a 5 mil pés com 1013. Identificou, 5 mil pés com 1013, o 076. Controle de Salvador, muito boa noite, você é 1013, informação Whisky. Boa noite, Web 6747-340, Guarulhos, escutei? Web 6747 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela Ampla Zulu 21. Decola da 10, curva à direita, subida a Arbor, transição Elefa, transponder 5054, controle 1935, contexto. 340 para Guarulhos. Ah, 747, correto, cotejamento, chame na torre 1186 para o puxo acionamento. Boa noite, Otan 3305. Atendido ao nível 1-70 com informação Whisky. Boa noite, identifique, desse mantém o 060. Para o 060, Otan 3305. Autorizado, Kenegal no 013, chame em 118 meia dúzia quando pronto para o táxi, TAM 3152. Quando pronto para o táxi, vai chamar em 18 meia, obrigado. 85 Alfa Romeo. O TRIP 5241, chame Recife 251. 251, vai chamar o TRIP 5241. Positivo, Gol no 076 para 2000, livre LS, informando estabilizado, 1013 no ajuste. 1013, 2000, autorizado LS, X-ray, 076, chamada estabilizada. O 429, tá sendo 4209, informe estabilizado no LS. Formará, 4209. Gol no 076, número 1, Anilo. É o número 2, porém o número 1 já está quase que interceptando, está apenas a 5 milhas de turno. Ok, vou manter 350 nós para o estar então, pode ser? Pode. É. Autorizador azul 4209. Torre 1862. 186, azul 4209, boa. Salvador azul 4209, estabilizado. Boa noite. Boa noite, azul 4209, avistado, tá livre pouso na 10. O vento 1-0 graus com 9-9 e o altímetro no 0 no 3. No 0 no 3 e repouso na 10, 4-2-0-9. Salvador, boa noite, total 9907, cliente da Bravo. Boa noite, identifique, desce, mantém o 070. O 9907 identificou, desce, mantém o 070. O Gol no 076 foi Duna, em forma estabilizada. Duna vai em forma estabilizada no 076. Para o táxi, está 3152, 152 a bordo, 2 horas, Aracaju. 151 a bordo, é isso, confirma? 152. 152, ok, está livre o táxi, à sua direita, está 3152, chame pronto para a decolagem. Direita, vai chamar pronto, está 3152. Poderia confirmar o vento para o azul com a 209? Aqui na superfície indica 1-0 graus com uma dúzia de nós agora. Obrigado. Salvador Approach, muito boa noite. Deve ficar o 019, request 57. Ok, down 080, Skok é dentro. Skok é dentro, down 080, deve ficar o 019. No 076, livre lance, informando estabilizado. Livre LS, vai informar estabilizado, 076. Em redução para 220. Redução 220, máxima 3305. Desce, mantenha 4 mil pés. Descendo para 4 mil, está 3305. Chalé, 6313, 2000, livre LS, informando estabilizado. Para 2 mil pés, está livre LS, chama na estabilizado, 6313. Gala 019, release bridge restriction. Seguindo? Airport Gala 019, any speed restriction. It's a discretion. Muito obrigado. Azul 4209 no solo aos 20, ao livrar à direita, prossiga na Alfa, chame antes do ataque, seu Juliette. Primeira direita, chamará antes da Juliette e a Alfa Azul 4209. São 3152, autorizada a linha de decolada 10, venta de 1-10 graus com 8 nós. Linha decola da 10, tá 3152. 3, reduza para 200 nós, informe estabilizado. R63-13, copiou? Pode confirmar? Reduza para 200 nós, informe estabilizado. Está reduzindo já, informar estabilizado, 6303. Total 9907, desce, mantém 4 mil pés. 9907, desce a 4 mil. 3305 para 2 mil. 2 mil pés, tá? 3305. Só 019, down 050. Down 050, é porque a aula é 019, muito obrigado. Bono 076, torre 18612. 18612. Salvador Gono 076, passar travado a uma milha do externo. 076, boa noite, aguarde pista livre para o posto. 076. Vai dizer Juliette, azul 4209. Ingresse Juliette, portão 01, azul 4209. E a Juliette para 01, 4209. Portão 3152, decolou aos 23, controle em 119, decimal 35, bom voo e boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 1604, por gentileza, senhor, para Fortaleza, nível 370, sempre informação, bravo. 1604, por gentileza, troque momentaneamente para 121.9 para a cópia apenas, ok? Obrigado. 1076, está livre pouso na 10, o vento 110 graus com uma dezena de nós. Livre pouso, 1076, na 10. 2-1-6747 da web no portão 5 para pushback acionamento. Coordene com a equipe de solo, após o azul a cauda, está autorizado. Chama para o táxi, 1-6747. O azul está autorizado, coordenação, chamada para o táxi, 1-6747. 1-9, decola na cabeceira 1-0 com curva esquerda, subida Momo, transição frote, transponder é 5-0-4-6 e o controle em 1-1-9 decimal 3-5-4-3. Autorizado, Fortaleza nível 370, Beata Zulu 1-9, decolada 10, com curva esquerda na Momo, transição trote, com transponder 5046, com 3-3-119-35. Correto, no 604, pode retornar a frequência da torre 118-6 quando pronto para o push acionamento. Okay, muito obrigado. Salvador, muito boa noite, Oxanero 6313. Oxanero 6313, boa noite, reporte passando externo, baixar o trabalho. Reporta nada, 6313. Autorizado a prosseguir para 2000, aguardando vetores finais, o total 9907. Positivo, comandante. Ajuste altímetro, total 9907? 13, 1013. 1013 graus. Estando, baixou e travou 6313. Complete a aproximação, guarde pista livre 6313. Aguardando. O gol no 076, no solo aos 27, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette na minha escuta. Alfa, antes da Juliette na minha escuta, o gol no 076. Ocean 63, 13, o QNH 101, 3, o vento 100 graus com uma dezena de nós, autorizado o pouso na 10. Paciente, a livre pouso, a pista no 063, 13. Agora com a torre de comando 1862, eu tenho um bom pouso. Muito bem, obrigado, bom trabalho. O 9907, esquerda na 150, informando estabilizado. 9907, esquerda 150, informará estabilizado. Portugal 019, down 2000, estimate 1013. 1013, clear down 2000, Portugal 019, muito obrigado. Controle Salvador, 35555, boa noite. Complete a aproximação, guarde pista ali, fora pouso. Está completa, aguardando, só 3305. Contato a 2 milhas da posição Conde. 35555 não autoriza, por onde pelo? Teve web após ingresso via Juliette, portão 05, voo no 076. Confirma após web, Juliette, para o 05. Afirma. Claro. Total 9907. Ok, chame torre agora 1862 em redução para aproximação. 1862 é reduzindo, 9907. 3152, chamando Recife agora em 12685. Chamar Recife em 12685, então 3152, obrigado, boa noite. Boa. Oxa 6303 no solo 29, por gentileza, agilize a liberação à direita, prossiga na alfa e chame novamente antes da taxa Juliette. Paciente, vai liberar a direita, prossegue via alfa, chama antes da Juliette, 6303. Rota 3305, vento é 100 graus, uma dezena de nós, o altímetro no 013, autorizado pouso na 10. Pouso 10-3305. 747, totalmente pronto, ponto de espera. Paciente 6747, mantenha, ponto de espera. Torre Salvador, boa noite, total 9907. Total 9907, boa noite, complete a aproximação, número 2 para o pouso, Salvador. Completa, o número 2, 9907. No 3, livre ingresso via Juliette, portão 2. Juliette para o portão 2, 63, 13. a 3305, seu solo aos 32, por gentileza agiliza a liberação à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 612. Sim, Martim, agilizando Alfa e Juliette para o portão 612, tá? 3305. Total 9907, o QNH é 10113, o vento sopra de 1110 graus com uma dúzia de nós. Checando o trem, está autorizado para o pouso na 10. 9907, trem baixado e checado, autorizado pouso na 10, ajuste 1013. Web 6747, após o 727 na curta final, a linha mantém 10. Após o 27, a linha mantém na 10, 6747. Establish one final runway. Call Command Tower, 118.6. 118.6, sorry. Isso, a subida prevista da El Leda Bridge. Salvador, muito boa noite. Epical 019, long final, full establish, ILS. 1910. Boa noite, Airport Gal 019, stand by for landing clearance. Standing by for landing clearance, Airport Gal 019. Total 9907, no solo aos 34, agiliza a liberação à direita, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 7. Total 9907, livre à direita, Alfa e Kilo para o pátio 7, está livrando agora. Entendi, escuta? Pode manter, me escuta, agradeço, boa noite, até já, total. Você escuta, boa. Salve Salvador, boa noite, gol 1604, pushback, acionamento, posição 04. Webjet 6747, livre decolagem da 10, o vento é 1100 graus com 9 nós. Autorizado, 6747. O gol no 604, autorizado por estacionamento no 4, chama para o táxi. Chama para o táxi, gol no 604. Autorizado, prosseguir para 2000 pés com 1013. 25,27. Landing gear down and lock for Portugal 019. Portugal 019, QNH now 1013. The wind is blowing from 100 degrees with 8 knots. You are now clear to land runway 10. Clear to land runway 10 for Portugal 019. Muito obrigado. O 6747 decolou aos 36, controle em 119.35, bom voo e boa noite. Chama 119.35, boa noite, web 6747. Controle de Salvador, muito boa noite, a web 6747, está cruzando 1700. Confere contato vigilância. Vigilância 6747.